Charlie Road on the mountain. Tá chegando. Pode voar, mostra pra ter uma informação. Está livre de desvios, informa o teste. Uno 161 não veio a posição Dagna. Dagna, Uno 161. Uno 161, chama-se a 35, no 3325, alterno 251. 3325, 25? 1. Simão, obrigado. taxista 3601, temos 126 no Travel, galeão alternado com 4 horas. Pedro, 126, 4 horas, galeão, táxi aprovado via Índia e Alfa até o ponto de espera pistando 0, sendo ajuste no 013. Do ponto de espera quando pronto, Xumi Torre 1 no noite, decimal 95, dan 3601. Passa 2895 e Índia Alfa, ponto de espera com 3601, autorizado a linha decolar, pistando 0, vento 340 graus com 02 nós. Linha decolar, pistando 0, vento 3601, decolado ao 50, chame agora o controle Salvador em 120, décimo 8, bom voo. 120, décimo 8, um bom dia. Bom dia, senhor. Controle Salvador, muito bom dia, 3601. Bom dia, 3601, contato radar, suba 360, via da EL. Via da EL, 360, tá? 3601. Posição 3601, chame centro Recife, frequência 13325. Recife 3325, a qual alternada? 251. 251, sem problema. O 9063, está sendo identificação autorizado via bons para 2 mil pés, ajuste 10 no 3. Salvador, bom dia, Gol 1134. Gol 1134, prossiga. Autorização para Maceió. Gente, Maceió, por gentileza, eu poderia confirmar o horário do plano? 0720. 2720 Zulu, infelizmente eu não tenho o seu plano na minha console. Eu irei entrar em contato com a sala IES Recife e a Guardi Pop 1134. Prepare por gentileza a subida Puca Transição Caju. Puca Caju, obrigado. Aguardando com 1134. Uno 134 Solo Salvador. Prossiga, 1134. 1134, o senhor poderia, por gentileza, confirmar em qual sala IES esse plano foi apresentado? Vai entrar em contato com a companhia de arremato. Sim, senhor, porque eu não encontro no sistema o seu plano e a sala IES de Salvador também não o possui, senhor. Ok, vou ver. Vai, mãe. Ok. Salvador, 1934. Por fim, chamou 1134? Isso, entrei em contato com a companhia. A companhia está entrando em contato com o CGNA para agilizar isso aí. Ok, senhor, só um minutinho. Tudo bem. O 1134 Uno 34, a Sala S acaba de me ligar, falando que o seu plano alto tinha acabado de chegar lá. O Centro Recife nos pediu só mais alguns minutos para aprovação do mesmo. Assim que tiver aprovação, pode socorro, deixar. Ok, estou na escuta, quando você. Uno 34, na escuta. Prossiga. Uno 34, o seu plano chegou com o horário de 0749. Uma vez que chegou com 0749, eu entrei em contato outra vez com o Centro Recife, negativo 720, como o senhor havia me informado, e eles falaram que com esse horário seria possível somente o tratamento do seu plano via sistema, o que deve acontecer em aproximadamente, só um minuto, 13 minutos. Em aproximadamente 13 minutos eu terei seu plano aqui já aprovado já. Ok, então estamos aguardando então na escuta 1934. Copiado. Gol 9063, autorizado DLS, ajuste no 03. 3, autorizado DLS, gol 9063. Estabilizando LS, gol 9063. 063, chame a torre 198, decimal 95. 1895, 9063, obrigado. Dia Gol 9063, a passão externa já estabilizando ali. LS. 063, bom dia, tráfego ainda não avistado, ajuste no 013, ajuste padrão. Continue a aproximação, reporte quando avistando o 0909. 9063, reporte avistando, obrigado. Gol 9063, check trem, pouso autorizado, pista no zero, vento 280 graus, 03 nós, pista molhada. Tá, marcha travada, tá livre, pouso, pista 10, gol 9063. Guarulhos, eu tenho aprovado o nível de voo 360. Prepare por gentileza a saída da EL, transição morte, via guardião, minuto 4. Salvador, muito bom dia. Oxa, né? 6251, centro da informação Índia. Oxalé 6251, bom dia, confirme como recebe a torre de Salvador. Clareza 5 agora, assim que possível 360 para Guarulhos. Já tenho aprovado, minuto cópia, prepare saída da EL, transição Mótiva. Da EL, Mótiva, guardão, Oxalé 6251. Controle, muito bom dia, o Golf de Wick. Bom dia, só um minuto. O 9063 no solo ao zona 7, libere a pista próxima à interseção à direita. Chame solo em 121 decimal 1. O 063 poderia confirmar se a pista se encontra molhada ainda? Está úmida. Úmida, grato. Solo. Salvador, o 9063 de programa. O 9063 autorizado Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, 10, o 9063. Oxalé 6251, pronto para cópia? Pronto, cópia 6251. Oxalé 6251, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo via Aperzulu 10 até Tango Bravo Eco. Nível de voo 360, pista em uso no 0, primeira curva à direita, saída da EL, transição Mótiva. Controle 120 decimal 8, transponder 5464, Oxalé 6251. 360 Guarulhos, aprovado, ganhou perfil 1-0 até Tango Bravo Eco. Decola da 10, curva à direita, perfil da El Mótico. 208 controle, 5464 no transponder, Oxalé 6251, está na ponte número 9. 6251 é a saída da El, transição Mótica. a termo da EL, transição Batman, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Xané 6251. Protegimento correto, Xané 6251, portão 9, chame pronto para o pushback e acionamento. Chamarei, muito obrigado. Golf India Whisky, é o solo Salvador, prossiga. Pessoal, muito bom dia, o India Whisky se encontra aqui na remotinha de número 14, pedindo permissão de reboque até o India de número 7, que é o pátio principal. Muito bem, então Golf India Whisky está na remota do pátio principal, que é reboque até o portão 7 do mesmo pátio, é isso? Positivo, senhor. Positivo. Gente, eu tenho um Golf que vai passar aí em uns 2 minutos. Logo após a passagem desse gol, autorizo o seu reboque. Gol fim de uísque, mantenha a posição. Positivo, mantendo a posição para confirmar a autorização do reboque. Muito obrigado. Alô, seria já a autorização do 1134? Mais meio segundo para... Só mais meio minuto para cópia, já. Ok, aguarda. Pronto para cópia. Afirmo, 1134. O 1134, autorizado para Serra Bravo Mike Oscar, via Presumo 17 até Orágua, após direto, nível de voo 350. Pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 120, decimal 8, aciona 5471 no gol 1134. Está autorizado, igual a da 10, com primeira curva à esquerda na Puca Caju para o nível 350, depois Upper Zulu 97, Orago direto. Aciona 5471, controle 1208, gol 1134. Procedimento correto, gol 1134, parte 3, chame pronto para o pushback acionamento. Está pronto para o pushback acionamento, 1134. Confirme, já pronto? Afirmo. Livre, puxa acionamento 1134 no parte 3. Chame pronto para o táxi. Já pronto para o táxi, 1134. India Whisky, autorizado, da remota do pátio principal até o portão 7, mas escuta bastante, chame o término, Golf India Whisky. India Whisky, na escuta? Positivo, senhor. India Whisky copiou, muito obrigado, permissão de reboque liberada, assim que chegar na ponte, informa o término, muito obrigado. Gente, mantém a escuta, Golf India Whisky. Positivo, na sua escuta. Para pushback acionamento na ponte 9. Portão 9, só um minuto, senhor. Aguardando. Vou fim de whisky na escuta. Já whisky é o solo Salvador. Positivo, solo. Aguardar um pouquinho a saída da Cené. Afirmo, mantenha a posição, aguarde para a gente ser bom. Positivo. 6251 livre, chame táxi. Sim, 6251 livre, pushback, sonamento, reportar a táxi, 6251. solo, gol 1134, está pronto para o táxi. Estamos com 64 a bordo, 2 horas e 39, alternando Salvador. Horas e 39, Salvador, poderia somente confirmar para o B? 64. Copiado, 064, copiado. Gol número 34, tem táxi aprovado via pátio 3, pátio principal e Índia até o ponto de espera da pistão no zero. Ajuste agora 1-0 no 3, ajuste padrão. No ponto de espera, quando pronto, chame torre em 1-1-8, decimal 95, número 34. Pátio 3, pátio principal, Índia, no ponto de espera, 102.95, gol na 1-3-4. Obrigado e bom trabalho. O Salvador 6251 da Oxanera, acionado, pronto para o táxi, forma de 128 a bordo, tem 5 horas e meia de autonomia, alternando Galeão. Copiado, Oxanera 6251, o táxi será até o através do portão 612, ajuste agora ao 013. Chame através do portão 612 para prosseguir com o táxi. Prosseguirá número 2 a retaguarda do gol, ok? Ok, ficando o táxi, vai manter posição no através 06, aguardando. Faça prosseguimento. 62. Oxanair 6251, segue o 37 da Gol em direção ao ponto de espera pista no zero, via pátio Índia, 1013 KNH. Oxanair 6251, segue o 737 da Gol em direção ao ponto de espera pista no zero, via pátio Índia, ponto de espera quando pronto, chame torre 118, decimal 95, 6251. Afirma ativo, segue a aeronave da Gol, no via pátio Índia, 4. Índia Whisky, autorizado outra vez, senhor. Da remota do pátio principal até o portão 7, mantendo escuta constante, chama o verme no Golf Índia Whisky. Positivo, senhor. Muito obrigado. Miguel Isque, dando início ao rebote. 1 3-4, decolado aos 3-1, chame agora o controle Salvador em 1-2-0, décimo 8, bom voo. 2-0-8, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, agora 1-3-4, passa 1500. 1-1-3-4, bom dia, contato radar, subo a nível 350 via PUCA. 350 via PUCA, 1-1-3-4. Quando possível, se o senhor puder coordenar a PRO de Maceió, a gente agradece. Salvador, muito bom dia. Aqui é o 6251 da Oxanet, pronto para decolar. Oxanet 6251, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 270 graus, 03 nosso. Alinhamento e decolagem, pista no zero, 6251. 31171, informação 5, posição 5, só bom dia, 3171, tem aprovado o repetitivo 320, copiaria o 32 ou solicitaria o 34? Repetitivo 320, prossiga. 3171, autorizado para Serra Brava, Golfo Romeu, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 320, pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da El, transição Motiva, controle 120, decimal 8, transponder 5470, então 3171. 5470, condicionamento correto, 3171, no portão 5, chame pronto para o pushback acionamento. Chame 6251, decolado aos 35, chame agora o controle Salvador em 1-2-0-8, bom voo. Sim, ativo, chamando o controle agora 208, grato, bom trabalho, até a volta.